A gente pôde conversar um pouco de algumas dificuldades e ali ouvir alguns conselhos. E é bom estar aqui nessa noite e compartilhar um pouco daquilo que foi falado, que é quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, nessa noite, eu queria que você se desarmasse, porque daquilo que eu vou falar, eu não ouvi nenhum tio da igreja. Pastores foram lá em Itaquá, foram para me ouvir, né? Um tempo que eu pude ali compartilhar algumas dificuldades, desabafar algumas coisas, porque Itaquá é um lugar difícil para se nascer uma obra missionária. São Paulo é mais difícil ainda. Quando eu fui chamado para trabalhar na Igreja Unida, eu coloquei assim: eu prefiro começar essa obra por Minas Gerais, porque eu conheço a filosofia do paulista. Não estou dizendo do crente paulista, mas a filosofia do paulistano é muito ativista, consumista, acionista, pensa no que faz, sabe? É o nosso estilo paulista. Eu sou paulista, sou paulistano, sou casado com uma carioca, mas Deus já salvou ela, graças a Deus. Mas é um equilíbrio para a minha vida. O carioca tem uma outra filosofia, muitas vezes, uma outra mentalidade. E eu sempre escolhi começar por Minas Gerais, toda essa obra. Porque nós sabíamos que essa filosofia de uma grande metrópole iria nos atrapalhar. Então nós corremos, hoje nós temos uma base missionária, nós temos grandes projetos, que são as escolas de treinamento. Coisa assim que ouvir um elogio de alguém que não trabalha com treinamento e pega o nosso projeto é uma coisa. Ouvir um elogio da maior agência missionária do mundo, como Jocum, e falar para você: cara, você descobriu o caminho das pedras. É assim que tem que ser o treinamento, que era que a Jocum trabalhasse assim. Mas a gente encontra a dificuldade do individualismo. Então olhe por isso, olhe para que Deus derrube todas as barreiras, Deus coloque por terra toda a falta de sensibilidade, toda a motivação errada, sabe? Porque você já foi naquele lugar, vocês devem ter pensado: poxa, eu queria morar aqui. Então quero te dizer, quero te desanimar, não queira morar naquele lugar. Não queira. Um lugar onde não tem telefone, muitas vezes, um lugar onde não tem televisão, você fica. Eu fui descobrir que Santa Catarina tinha desabado, o céu tinha desabado depois de duas semanas. Porque o Rafael falou para mim e falou assim: olha, nós estamos pensando lá para Santa Catarina. Eu disse: então, louco, você o quê? Olha, se caiu uma chuva, que chuva? Não está sabendo? Eu falei: não, meu Deus, estou em casa, não sabe nada. Eu disse: nem caminhazinha a gente não consegue pegar. Então, é um lugar complicado, não tem internet, a telefônica, ela tem uma previsão de levar a internet para lá de 5 a 7 anos. Daqui 5 a 7 anos nós vamos ter internet via speed. Então é um lugar muito complicado. O lugar é maravilhoso para acampamento, mas para morar, não encontro escolinha para minha filha. Minha filha tem 3 anos, eu tenho que conhecer, vocês viram ela, de cima para baixo. É uma menina muito inteligente, só que ela não consegue viver sozinha com os pais. Ela precisa de crianças da idade dela, nós não conseguimos uma escolinha para essa menina. Quer dizer, um lugar muito difícil de se ficar. E aí a gente encontra a indiferença, outras vezes é a individualidade dos pastores que pensam assim: eu sei o que eles são. E nós fizemos um simpósio lá, e incrível, todas as igrejas, nós escolhemos uma data errada, nós concordamos com isso. Dezembro não é mês de fazer nada. Deus pede férias, Deus pede férias também, mas o capeta não pede férias. Parece assim, as pessoas pensam que Deus pede férias, né? Deus está pedindo férias, mas não acontece assim. E no simpósio nós tivemos uma pessoa da Igreja Unida, incrível. Nós divulgamos isso para mais de 150 igrejas. Nós tivemos uma pessoa da Igreja Unida, o restante foram tudo pessoas que me conhecem e receberam meu convite, são de outras denominações. Ou seja, nós precisamos apoiar o trabalho, nós precisamos entender a dificuldade do trabalho, E eu peço a oração dos irmãos. O projeto é fantástico, nós precisamos orar pela nossa convenção, pelos aqueles que estão acima de nós, principalmente, porque sem Deus ninguém vai em nenhum lugar. Mas sem a bênção da nossa autoridade, não tenta aí também que você quebra a cara, né? Então nós estamos batalhando, nós estamos orando para que toda a igreja ainda não venha perder o seu propósito e nunca olhar para aquele lugar como um acampamento. Aquilo não é um acampamento, e em nome de Jesus, a não ser que o trono de Deus caia ali naquela rua e Deus bata, vai quicando aí pelas ruas porque caiu do céu, aquele lugar aí sim vai se transformar em acampamento. Agora, quando o trono de Deus estiver no céu e ele estiver lá, com sua filha direita, aquele lugar não vai virar acampamento. Amém? Amém. Nós podemos usar para acampamento, para ganhar fundo para missões, mas o objetivo é um centro missionário. Amém? Amém. Nós fizemos um trabalho, nosso primeiro trabalho a nível de impacto evangelístico, em uma data especial no calendário brasileiro, que foi o impacto de carnaval em Itaquá. Foi algo que marcou as nossas vidas. Nós já fizemos esse trabalho assim, em vários lugares, eu digo nós, eu e a minha esposa, né? Boa parte dos obreiros e outras pessoas nunca tinham feito um trabalho como esse. Então nós nos ajudamos com a Nação Eleita e a Igreja Restauração com Cristo. A galera teve um bate-lata, algo muito fera, os caras fazem uma tibalada com latas, latões azul, aquelas bombas azul, sabe? Então, fez um auê no carnaval. O pessoal que saiu do São Paulo, de Itaquá, parava para a gente fazer nós pegamos música da árvore, transformamos em ritmo de carnaval. O pessoal ficava assim com a boca aberta da excelência, da qualidade da música, a mensagem. E o último dia foi um algo que marcou, de tantas pessoas que aceitaram Jesus no coração. Mas no último dia eu lembrei de Ouro Preto, onde há 45 mil pessoas, e nós vamos com um bloco chamado Jesus com a Beça, porque em Ouro Preto há uma competição de bloco carnavalesco. Então existe o bloco da calcinha, o bloco dos pingus, o bloco dos mortos, as mulheres dançam quase seminu em cima do caixão e vai indo, e a gente vai com um bloco chamado Jesus com a Beça. A gente tem uma bateria, vários grupos repelidos, coisa que talvez você vai se canalizar se você for ver. Mas é algo fantástico. E lá em Ouro Preto, diante de todas as pessoas que vão observando o bloco passar, e o bloco vai passando, no meio de milhares de pessoas, a Rede Globo faz a filmagem, a SBT. Então, em meados da multidão, nós paramos o hino, né? E aí nós nos ajoelhamos e fazemos uma oração para a cidade. E Itaquá, o último dia do carnaval, eu senti meu coração feliz. Nós vamos fazer isso. Mas eu estava com medo, assim, de... Ô, gente, vamos orar, queria que vocês se ajoelhassem, e aquele monte de crente achar tudo estranho, sabe? Porque eu falei, olha, nós precisamos sair do trivial, nós precisamos sair daquilo que é normal. Se nós queremos impactar a sociedade, nós temos que fazer aquilo que é anormal, sabe? E aí todo mundo assim, eu saí espalhando, ó, daqui a alguns minutos eu vou pegar o microfone, pelo amor de Deus, quando eu chamar, eu vou lá na frente, nós vamos parar com tudo e se ajoelhar. Não é se ajoelhar, vamos se ajoelhar no chão, nós vamos pedir perdão. E aí no momento eu parei, chamei todo mundo, falei, todo mundo aqui é povo de Deus, eu não podia falar todo mundo dos crentes, vem da igreja, o povo ia atacar a garrafa de cerveja, atacar, né? Então eu falei, o povo que é de Deus vem aqui na frente. Então aquela leva, umas 80 pessoas, aqueles que ficaram tímidos, por estar bebendo e tal, ficaram tudo assistindo. Eu falei, olha, nós queremos, como o Senhor Jesus, pedir perdão, porque muitos aqui não sabem o que fazem. Se tem uma maneira de Deus sarar uma terra e pedir perdão para essa terra. E aí nós ajoelhamos, 70, 80 pessoas. E a galera que estava curtindo o carnaval, enchendo a cara de frente para a gente, começou a chorar, começou a perder a reação. Sabe quando a pessoa está em pleno pecado, ela observa alguém parando para pedir perdão pelo pecado dela? Senhor, perdoa por tamanha inocência, eles não sabem o que faz. Se eles soubessem, estariam te adorando, não bebendo. E a galera ficava impactada, os índios ficavam de boca aberta, esse povo é louco. Todo mundo na cara no pó, em pleno carnaval, 3 horas da manhã, e aí eu ia passando o microfone para outro, para outro, orando, orando. Foi marcante pra gente quando eu disse, vamos levantar uma geração aqui em Itaquá. E a galera tudo começou a bater palma, quem era crente, quem era crente. E foi algo fantástico. Agora é incrível, 80%. É desviado. Desviado. E um cara cheio de cachaça falou assim: olha, eu queria tocar bateria. Eu falei assim: moço, não vai dar pra tocar. Não vai dar. E o cara pedindo a cachaça, eu falei: bom, eu quero tocar uma música do Voz da Verdade. Eu falei assim: ó, não vai tocar. Aí quando eu disse, som, quando eu disse não vai tocar, ele falou assim: varão, veja uma flecha. Eu falei assim: mas eu sou índio, né? O cara bêbado, querendo profetizar para mim: veja uma flecha. Eu falei: o que é a flecha? Deus vai te dar em sonho. Eu falei: poxa, eu estou nem conseguindo dormir direito. Tanto problema, tanta coisa que tem para resolver, eu estou nem conseguindo te dormir. Eu falei: tá bom, vai, cara, tudo bem. Deixa eu orar com você. Eu acho que era válido. Eu comecei a orar para o indivíduo e o indivíduo começou a falar em línguas. Ô, namorado, assim diz o Senhor. Eu falei: estou perdido. É tão difícil para o Espírito Santo me usar em profecia, usar no cachateiro, estou perdido nessa filosofia. Aí quando ele começou assim diz o Senhor para ti, varão, eu coloquei a mão na cabeça do indivíduo, eu falei assim: assim diz eu para ti. Em nome de Jesus, receba paz, Senhor. Sai do seu coração toda confusão. Ele foi puxando, a profecia foi puxando. Assim diz o Senhor que... Então, 80% do carnaval é crente, ou filho de crente, virou cretino. É algo assim que assusta. Mas foi um bom trabalho. Quem foi, participou, foi algo assim fantástico. Amém? Foi compartilhado aqui, eu queria que você abrisse sua palavra em João, capítulo 17. Um bom e bom suave é que os irmãos vivam em união. União, unidade, né? Eita, coisa difícil. A partir de casa, né? Porque a igreja é reflexo da minha casa. São famílias que se ajuntam, formam uma comunidade. Não há unidade dentro de casa, pode esquecer que não vai ser na igreja. Eu queria compartilhar uma oração de Jesus, tá? Não vou compartilhar ela toda, mas se você puder ler na sua casa depois desse capítulo, vai ser muito bom. Capítulo 17, versículo 20. Jesus orando, sendo assim: eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amém? Amém. Irmão, falar com o crente pentecostal tem tanto mistério, né? E tanto mistério, às vezes você nem entende, eu não entendo. Só esses dois versículos. Quando eu leio Jesus orando só esses dois versículos, eu não rogo somente por este, ou seja, rogo pelo Eric, rogo por Maria, José, João, Karina, Kátia, tá? Mas também por aqueles que pela sua palavra, só aí já desmascaram alguns falsos evangelhos. Está achando que vai convencer a sociedade pelo seu testemunho. Ele coopera, mas hão de crer pela sua palavra. Glória a Deus. Você pode ser curado de um câncer. Se você não domina a palavra para pregar a palavra, ninguém se salva por um câncer que foi curado. Se salva pela palavra de Deus. Como pode o jovem purificar sua mente? Pela palavra. Tudo é a palavra. Você nunca se engane. Você pode ir com a Jucu, você pode aprender teatro, você pode aprender dança, você pode aprender a fazer pirueta, cuspir fogo, mas é pela palavra. Amém? É pela palavra. É por isso que eu falo para os meus obreiros. Vou te dizer uma coisa: se você gasta duas horas estudando uma guitarra e você não consegue defender a razão da sua fé por palavra de Deus, não vai ser por filosofia que você vai convencer ninguém. É pela palavra. O Espírito opera pela palavra. Mas o testemunho, irmão, ele edifica. Testemunho palavra do Senhor, não precisa ser defendido. Palavra do Senhor. E quando eu percebo Jesus orando, Jesus está orando por unidade, tá? Volto a dizer, não sei o que ele está passando, né? Mas eu queria falar sobre unidade. Jesus orou por unidade, ele disse assim: olha, vou te explicar uma coisa, Mateus, Lucas, João, não adianta enfrentar o pavão. Se não tiver unidade, o mundo não vai crer em mim. Pode cantar, pode fazer o que for, se vocês não forem um em mim, como sou um Pai, o mundo não vai crer que o Senhor me enviou. Por isso, antes de vocês inventarem qualquer coisa dentro da igreja de vocês, Pedro, seja um. Vai nascer grupo de homem, vai nascer grupo de mulher, vai nascer grupo de qualquer coisa, mas o que vai convencer o mundo lá fora que eu sou o Senhor é a unidade. E agora é Deus. Cristo sabia o que o mundo queria ver. E você sabe o que o mundo quer ver? Não, o mundo quer ver a gente aqui, o mundo quer ver nós cantando, o mundo quer ver nós. Não, o mundo quer ver unidade. O mundo quer ver o crente que tem problema com o seu irmão dentro da igreja, ele indo ao seu irmão e ser transparente com o seu irmão, não focando para lá e para cá, para lá e para cá, sabe? Não, o mundo espera aquilo que eles não sabem fazer, e o mundo não é transparente. Deus é transparente. Se ele tem algo contra você, ele vai em você. Aleluia. Glória a Deus. Sabe por quê? Primeiro lugar, porque ele te ama. Segundo, ele não quer te perder. E quando ele vai em você para te consertar, é para te ganhar, não para te perder. Então vá ao seu irmão para ganhar ele, não para perder ele. Quando Jesus é recebido por Judas, sabendo que Judas iria traí-lo, você gostaria de ser traído com um beijo? Ninguém gostaria de ser traído. É incoerente. Mas Jesus, poxa, deixa, não cabe na minha mente uma pessoa que me trair com o beijo. Jamais. Quando você percebe que alguém está para puxar o teu tapete, você é que nem Lula, pô, já joga logo aquele jato preto para o camarada não te ver. Você não é assim. Cristo não tinha nenhum problema de ser traído. Cristo era bem resolvido. Tem muito crente na igreja que precisa ser bem resolvido com Deus. Não precisa ter medo de ser traído. Sabe por quê? Porque só existe uma pessoa que se te traísse, você está perdido. Só existe uma pessoa que se traísse você, você estava perdido. Sabe que essa pessoa? Jesus, ele nunca te traiu. Então não se preocupe com a traição dos outros. Não se preocupe. Eu estava perdido se Cristo me traísse. Agora eu não fico perdido com as pessoas. Amém? Unidade é você chegar na obra de Deus e dizer assim: eu vou, tu vai, nós vamos. Amém. Unidade, o que é para você? Glória a Deus. União. União é o que para você? A Santíssima Trindade nada mais é que a união dos deuses. O que é a nossa unidade? O que é a unidade para você? Hã? Hã? É a igreja, que mais? Não, não vou falar se está certo ou errado. Não se preocupa não. Hã? É amor. É o corpo. Hã? É unidade. É unidade. O que é unidade? Uma só união. Hã? Viver numa só união. Viver numa só união. O que mais? Saber que o nosso irmão é diferente de nós e querer estar junto com ele. Amém. Abra sua Bíblia em Gênesis 11. Você sabe para que a palavra, os princípios de Deus servem para a gente? Para que cada um abra a mão do seu conceito, da sua filosofia ou da sua axiologia, né? Porque o crente não é teólogo. O crente é achólogo. Ele acha tudo. Não sei onde ele acha, mas ele acha. Entendeu? Os caras do Testemunho de Jeová conseguiram achar a verdade de comprar uma casa na Califórnia. Aliás, três casas. Compraram três casas na Califórnia na década de 70, se eu não estou enganado. Sabe para quem das casas? Abraão, Isaac e Jacó. Mas compraram as três casas e compraram três carros importados e colocaram na garagem. E na década de 70 eles acreditavam que viria um milênio. Quem estuda ciências de energia sabe disso. Jacó nunca andou com o carro. Abraão nunca deu uma volta. Por que não colocou o meu nome? Não estava vivo, né? Ou seja, a gente fica procurando tanta coisa, às vezes, que não existe e acaba encontrando. Meu irmão, se não existe, como encontrou? Quando encontrou sua mente, criou. E unidade é isso, cada um acha uma coisa sobre unidade. E tem uma passagem aqui em Gênesis 11, olha que interessante. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Olha a unidade, varão. Era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam o vale na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos, queimamos-nos bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por carro. E assim disseram: eia, edificamos nós uma cidade, uma torre, cujo cume toque dos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceram o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam, e disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. Isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo que eles tentarem. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam uma língua do outro. Assim o Senhor se espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel. Portanto, ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre toda a face de toda a terra. Amém? Amém. Amém. Vou te falar, e não é uma revelação, porque já foi revelado, tá? No Gênesis 11 havia um povo, não havia Israel, não havia jebuseus, amoreus, eteus, não havia. Havia um povo, havia uma língua. Existe uma diferença aqui, ó. A terra toda de uma mesma língua e de uma mesma fala. Língua é uma coisa, fala é outra. E eles eram uma coisa só, não é como a língua portuguesa, que fala um português aqui de uma maneira, em Portugal fala outro, na Bahia fala outro, oxê, lá fala não sei o quê, bate, né? Cada um tinha uma fala, a mesma língua. Aqui no Brasil assim, a mesma língua, mas cada um com uma fala. Lá não. Lá era uma língua e uma fala. Tudo que eles precisavam para ser um. Aleluia. E a palavra diz, eles eram um. Então você pode dizer para mim, irmãos, ter unidade, todo mundo fala a mesma língua. Não é. Irmãos, eles tinham o mesmo propósito, a mesma visão. Então, irmão, ter unidade e ter a mesma visão, às vezes não é. Sabe por quê? Visão não atrai pessoas. Não, a visão do meu pastor, a visão da base missionária é fantástica. Sabe por que pessoas se sentem atraídas? Por pessoas. Sabe o que atrai pessoas? Pessoas, caráter, conduta, princípios, valores, moralidade, santidade atrai pessoas. Me explica para mim, qual foi o dia que Cristo falou assim: olha, a minha visão é essa, o meu plano é esse. Ninguém ia seguir Cristo pelo plano dele, porque o plano dele era loucura. Eu quero salvar todo mundo. Pelo amor de Deus. O cara chega agora e vem com uma religião que é salvar todo mundo. Nós somos 12. Tá louco. Então as pessoas não seguiram Cristo pelo plano dele, porque o plano dele era impossível. Ora, pesca a moça, nem falar. O outro tinha um problema com os judeus, porque era cobrador de impostos. Ele pegava o dinheiro dos judeus e mandava para Roma. Pô, não dá, Cristo. Nós não vamos seguir pela tua visão, mas vamos seguir pelo que tu és, porque tu és santo. Glória a Deus. Então todo líder dentro de Deus tem que entender isso. Você não vai convencer ninguém a vir para o seu grupo e nem a trabalhar no seu grupo por causa de uma visão. Mas o teu caráter vai atrair pessoas aqui. Quem não quer? Glória a Deus. A sua conduta. Tá ficando que eu já ouvi que é o propósito. Eu já ouvi que, irmãos, o propósito das coisas mais importantes é as mais significantes. Existe algo muito interessante. O amigo está no ministério de louvor, entra no ministério de louvor, vou pegar como exemplo, tá? O ministério tem eu e tem ministério como família, igreja como família, prestação de conta, sabe? O camarada está aqui, né? Ele vem, fala que é pela obra de Deus, é Deus que está chamando ele. Ele se integra ao ministério, né? E de repente ele é disciplinado. Você quer conhecer o indivíduo é quando ele é disciplinado. Aí o camarada fala assim: ah, não vou mais ficar não. Não vou mais ficar não. Peraí. Mas o que te une dentro do ministério? É que eu gosto de tocar. Está aí o seu problema. Música não une ninguém. Dança não une ninguém. Missões não une ninguém. Nós estávamos em Tabatinga, no norte do Amazonas, a 8 mil quilômetros. Estávamos todos brigando. Porque um queria uma coisa, o outro queria outra. Uma vaidade humana tremenda. E eu estava indignado, porque um queria cantar rock, outro queria tocar jazz. Sabe, a igreja às vezes é assim, dá um puxando para cá, um puxando para lá. E ninguém puxa para nenhum lugar, porque não vai sair do lugar. E eu disse: sabe qual é o problema? É o que nos une aqui, é jogo. É por isso que está tudo errado. Nós fazemos as coisas com tantas forças aqui, é porque a gente acha que por ser de jogo a gente tem que fazer. Mas tem que fazer porque é de jogo, não, meu irmão. Tem que fazer porque é de Deus. Igreja não tem poder para unir ninguém. Deus pode unir. Aleluia. Esse é o segredo de uma unidade. É Deus que une. Quando Deus gera no nosso espírito a convicção de que esse é o nosso lugar, a gente pode ser rejeitado, traído, disciplinado, mas a gente fica aqui. Na minha igreja, para mim, uma vez eu disse: era dia de Santa Ceia, o meu pastor sentado. Ele pediu para que eu viesse para São Paulo ajudar a pastorear os jovens. E quando eu cheguei, eu falei: pastor, você não precisa ter medo de mim, tá? Nós somos amigos, ele me considerava muito, ele era presbítero na época quando eu saí daqui. E eu falei para ele o seguinte: olha, além de ovelha, eu quero ser um amigo seu. Então não se preocupa, estou aqui para te ajudar. O senhor me chama a atenção quando eu precisar, e eu vou chamar a atenção do senhor. Mas tudo construtivamente. Construtivamente. E uma Santa Ceia pregando, já estava mais ou menos há 4 meses na igreja, tinha conhecido bem a igreja, conhecia as pessoas, mas não as pessoas agindo dentro da igreja. E eu fiquei indignado. Cheguei para o pastor e falei: pastor, se aqui fosse Joconha, eu teria mandado uns 20 embora. Porque na Joconha, assim, se quer, quer, se não quer, pega a sua mala e vai embora. Já mandei ninguém embora de Joconha. Já repeti gente que viajou para o Amazonas, 8 mil quilômetros, cursou 5 meses, no dia de avaliar, eu era o responsável. Eu te reprovo. Você não serve. Um rapaz de 35 anos, fantástico, né, na igreja dele. Eu perguntei a ele: você vai voltar para Jocum? Ele falou: mas por que você está perguntando? Eu estou perguntando se você vai voltar para Jocum. Porque se você disser que você vai voltar para Jocum, eu vou reprovar você. Você não serve para Jocum. Você serve para você mesmo. Você não consegue obedecer pessoas com menos experiência com você, de você. Você não consegue obedecer pessoas com menos idade do que a sua. Você é orgulhoso. Eu te reprovo. Cara, 35 anos. Eu tinha meus 25 anos. Falei assim: amigão, enquanto você não compreender o que é unidade, você não serve para Jocum. Você não serve. A igreja vai te tolerar, Jocum não vai. E assim a gente incluir cada sapo aqui dentro, né? Porque perde um, a gente fica preso. A gente refém de alguns irmãozinhos da igreja. E Deus não quer ninguém refém aqui. Amém? A minha antiga igreja, eu amo a igreja demais. E estava numa reunião. E eu dizia assim: não, culpa é o pastor, culpa é o pastor. Ah, o pastor, não, é porque o pastor não foi eu, é porque eu não sei o que. Não sou olhando. E eu entrei na igreja, estava na reunião, porque ele olhou para mim e falou assim: vamos embora, estou tendo reunião. E aí quando eu botei a cara, o pastor falou assim: filho, fica. Não, não, pastor, está tendo reunião. Fica, filho. Ele me trata como filho. Ai, eu falei: né, deixa de ser cara de pau, vamos embora. Fica, o negócio vai ficar bom aqui. E aí, um pastor pedir oportunidade, falou assim: irmãos, temos que batalhar por essa terra porque a terra é boa. Linda frase, não é? É convincente, empolga. Mas falta alguns valores que contêm para colocar tudo isso por terra. Ele acabou de falar, nós temos que ficar porque a terra é boa, assim como Josué foi ver a terra, e Caleb tinha não sei o quê. Ele acabou de falar que era uma oportunidade. Para, amor, é uma oportunidade? Para mim não dá uma sintonia. Vou te falar uma coisa, meu irmão. A gente não tem que ficar aqui porque a terra é boa, porque emana mel, porque emana leite, com interesse próprio, não. Tem que ficar porque Deus mandou a gente ficar aqui. Deus mandou a gente ficar. Se a terra vai dar ou não dá, a gente vai ficar. Jeremias ficou 40 anos, não viu nenhum arrependimento. Mas ele viu o sorriso de Deus. É isso aí, gente. Glória a Deus. É isso aí. Fica com dignidade, não por fruto, não pelo que vai dar ou o que vai dar. Fica comigo. Porque eu mandei você ficar. E ali eu estava vendo aquela discussão, aí eu estava vendo a diretoria, eu um pouco para calma, e o pastor não. Eu mandei, eu voltei para casa de nada. Voltei de nada. Combinei nessa igreja 5 anos. Leniana, se o músico falasse para mim, você quer pastor essa igreja? Eu pegava a igreja. Tanta indignação que eu fiquei, eu não acredito. Mas aí eu fiquei pensando. Eu vi um, não é visão não, tá? O Santo não mostrou nada não. Mas eu comecei a imaginar a igreja do Senhor como um tabuleiro de xadrez. Olha o uso de bola, eu nunca assisti também, não, gostava desse desenho. Mas eu fiquei imaginando a igreja como um tabuleiro de xadrez. Eu não sei se você conhece xadrez, eu conheço pouquíssimo a regra. E no jogo de xadrez, não adianta você pedir para o cavalo nada vertical, o cavalo não anda em vertical, o cavalo só anda em L. Não adianta pedir para a torre andar na vertical, a torre só vai na horizontal. É, minha reta, né? Não é. Entendeu? Não adianta forçar. Uns nasceu para peão, outros para cavalo, né? Outros para torre. Mas só um nasceu para rei. E só um nasceu para rainha. Ou seja, cada um deve se manter na sua insignificância dentro da igreja. Irmão, o que é isso? É isso aí, meu irmão. Porque quando você não está no seu lugar, você é insignificante. Você pode estar acima do lugar onde você estava, mas para Deus você é insignificante. Absalão era para ser filho de Davi. Quando tornou-se rei, tornou-se insignificante. Não é o lugar que torna a pessoa significante. É onde Deus quer que ela fique. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Agora, dentro do tabuleiro xadrez é interessante. Eu vi aquela confusão, não sei se há aqui, né? Acredito que todo mundo é humano, possa estar acontecendo, um dia possa acontecer. Mas entende uma coisa. Se a gente perde um peão, a gente não perde o jogo. Se a gente perde uma torre, a gente não perde o jogo. Mas se a gente perder o rei, a gente perde o jogo. Ou seja, dentro da casa do Senhor e da igreja, não adianta querer ficar expondo o pastor, não adianta querer ver a caveira do pastor, porque se a gente perde ele, a gente perde tudo. E eu liguei para o meu pastor, na quadrangular, eu falei assim: sabe o que aconteceu? Eles precisavam pelo menos enxergar a sua igreja como um tabuleiro xadrez, está todo mundo querendo te entregar para o inimigo, quando todas as peças servem para cobertar, para guardar, e é o rei que planeja tudo. Acorda essa galera aí, meu, ou se não, bota para fora a minha blusa para ver se a igreja arruma. Nós estamos aqui pelo rei. Qualquer filme medieval que você possa assistir, meu irmão, qualquer um, Áquila, a Cruzada, qualquer filme que tenha esse princípio, porque esse é o princípio bíblico, pelo rei e pelo povo, até a morte. É assim o lema de qualquer batalha medieval, porque isso é bíblico. Isso é questão de honrar a Deus. Isso é questão de honrar a Deus. Agora é interessante, irmãos, o povo tinha a mesma língua, a mesma fala e o mesmo propósito, mas unidos, porém confusos. Muitas vezes é assim. Unidos, porém confusos. Será que ninguém entendia o que Deus queria? Será que ninguém era capaz de toda a terra. Sabe o que é isso? É desobediência. Deus não queria um mundinho, uma cidadezinha. Deus já tinha falado para Noé, é toda a terra. Então, a partir do momento que o povo começou a andar na contramão da vontade de Deus, Deus desceu. Sabe o que acontece muitas vezes na obra que está nas nossas mãos? A começar dentro da nossa casa, o nosso filho, a nossa esposa, o nosso marido, Deus desce lá dentro e resolve as coisas lá dentro. Assim é a casa do Senhor. Quando está cada um pensando uma coisa, a obra não está indo bem, mesmo tendo a mesma língua, mesmo cantando as mesmas músicas, mesmo estando no mesmo lugar, está todo mundo confuso. Ninguém sabe o que Deus quer ou o que o pastor quer. Não adianta estar junto, não adianta cantar, não adianta entrar pela mesma porta. Está todo mundo confuso. Está todo mundo confuso. Então precisava parar, olhar para o céu e falar assim: Senhor, por que que o Senhor nos uniu? O Senhor é o motivo da nossa unidade. Então diga o que o Senhor quer. Ninguém foi capaz disso. Deus desceu, dividiu a língua. Aí virou uma coisa cômica. Virou mais ou menos o que acontece dentro da igreja. O cara que estava assim, José está enxado. José que estava, João, está enxado aqui. O João era com martelo. Hã? Falei enxado, Felipe. O João não estava com prego. Enxada. Rodou com a areia. Ah, tacou a areia na cara dele, viu? Que acabou todo mundo se quebrando. É isso que acontece na igreja. Deus está falando que a igreja precisa seguir um rumo. Deus está falando que a igreja precisa ter uma identidade. O pastor está falando o que Deus está falando, mas tem que ficar assim: quê? Hã? Hã? Pelo amor de Deus, não fica perdido aqui. É melhor não ser você. Uma pessoa perdida individualmente, quando vem para dentro de um grupo, fica mais perdida ainda. E leva outros a ficar perdido. Pedro ficou perdido sozinho. Depois que Jesus ficou assim, perdidão. Sabe o que ele fez? Chamou mais um e voltou a jogar rede. É assim na casa do Senhor. O indivíduo está perdido. De vez em buscar Deus, não, vai ficar mais um para ficar perdido. Nossa, você está perdido. Não tem que ensinar o caminho. Não tenta, está perdido. Quando alguém fala para mim, sabe onde é o lugar? Perdido, nem vou arriscar, entendeu? Eu tô perdido. Não é assim que a gente faz? Por que que a gente não faz assim na casa do Senhor? Ah, tô achando que um pastor, porque ele não, não. Eu falo para os obreiros, irmãos, eu falo para os obreiros com muita humildade. Aí eu pensei, não, você não pensou, se tivesse pensado, tinha feito isso. Quem pensa não faz isso. Nossa, é. Nossa não. Nossa Senhora do Círculo de Oração, assim. Nossa Senhora não. Só se for Nossa Senhora Irmã do Círculo de Oração. É? Uma mania de falar, nossa! Nossa Senhora do Círculo de Oração, né? Pelo menos para tentar salvar, né? Para se parabenizar. Falei, não, mas eu pensei, não, você não pensou. Quem pensa faz certo. Você fez. Esse é o modo que a gente não sabe pensar com qualidade. Não sabe pensar com a mente de Cristo. Ou se tem dúvida, vem e pergunta. Nem pergunta para a autoridade espiritual. As coisas começam a andar para o mesmo rumo. Mas não que seja importante todo mundo para o mesmo rumo, mas porque todo mundo ouviu a voz de Deus, que é para andar para o mesmo rumo. Por que o povo reclamava com Moisés quando viu o rio? Porque só Moisés ouviu. Essa é a questão. Tem muita gente na igreja que diz assim: ah, se eu fosse pastor, ah, se eu ia fazer assim. Você ia fazer assim agora. Mas o homem de Deus não toma decisão do agora. Ele pensa aqui para saber o que vai acontecer lá. Essa é a capacidade que Deus dá para o pastor. Essa é a capacidade. Por isso que Cristo falou: que eles sejam um em mim, Senhor. Eu sou o motivo da unidade da igreja. Jesus, a obra de Cristo. Eu estava falando com o meu tio norte-americano. Sabe o que é o problema, tio? É que as pessoas pegam o pacote evangélico, sabe, o produto de comércio evangélico, ele pega assim, presta atenção que você já fez isso e eu já fiz. Eu pego um produto chamado evangélico, como comerciante, eu falo assim: olha, foi legal, eu pinguei isso daqui na cabeça do cara, e o cara da careca nasceu cabelo, mas só foi um que aconteceu isso. Pingou na cabeça dos outros e não aconteceu. Ou seja, não há vamos embora. Ela falou assim, irmão, deixa eu ficar para orar mais um pouco. Bom, tá, mas depois vai embora, hein? Tá bom. E o pastor foi embora. A mulher ficou na calçada, debaixo da árvore, uma garrafinha de água, orando. Lá em cima, havia poucas pessoas orando. Veio dois homens por trás dela, deu uma gravata, abriu a boca dela e jogou um pouco dentro da boca dela. E ela entalada, pegaram a água, apertaram o vasilhame da água para ela beber água, não se engasgar, injetaram no corpo dela, quando ela desmaiou, meio que ainda desmaiando, arrastaram para dentro do mato. Retalharam o corpo dela todinho, penetraram diversas coisas dentro dela, acabaram com a pastora. Ela não tinha mais aquela promessa? A gente confronta. Glória. E a gente continua, irmão. Aleluia. Aleluia.